interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PD. Boa noite. Estou aqui para dizer que eu sou a pessoa indicada para ancorar. Afinal de contas, apresentei o Jornal Nacional a minha vida inteira, durante 712 anos. O fantástico, a mesma coisa. Como eu não vou conseguir ancorar esta merda de programa? Este pau no c*** que está aí não presta. Ele que vá a puta que pariu. Caralho. Forte na cabeça, Cid 69. E um beijo para você, Zuleika. Boa noite. Tá rolando já, cara? Tá rolando, pode ir. É isso aí, né, cara? Eu sou o Dudu. Tamo aí, né, cara? Tá na hora de renovar aí essa parada aí do Pretinho, cara. Por isso que eu quero ser âncora, cara. Agora adquirir experiência, cara. Várias viagens a Nova York, cara. Onde tem só os melhores dessas profissões, cara. Tá na hora de tirar esse alemão aí, né, cara? Já era, né? Alemão já era. Bote Dudu, cara. Número 6924. Teve uma época que bombou na balada. Bombou nada. Bombou, cara. Bombou. Eu me lembro, três vezes eu toquei e foi constrangedor. Ô, Peter, não assumiu nenhum óculos teu, assim? Não, cara, tá ali o meu óculos. Valeu, Peter! Valeu, Peter! É isso, cara. Valeu, Peter! Fico muito decepcionado. Fico muito decepcionado. Muito decepcionado que seja desta forma que vocês recebem um novo colega na firma, né? Um novo estagiário da Rede Atlântida. Legal, o Marcos legal. Achou bonito. Vocês cara, vaiaram o cara, só porque o cara é bem apessoado, nazista, o cara é inteligente. O cara rouba coisas. Não sumiu coisas. Um óculos teu, né? Não sumiu. Cara, rouba coisas. Aquela foto da Rodaica da tua mesa ali. Também não, tá ali, tá tudo certo. Estamos chegando com o Pretinho Básico. É o Gonô? Rede Atlântida. Quarta-feira, dia 1º de setembro. De 2010, estamos com Coca-Cola, Abra Felicidade, Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija, e Lojas Colombo, você pode, você merece. Valeu, Peter, valeu, Peter. Quero dar as boas-vindas ao Arthur, nosso novo estagiário. Estagiário da área de jornalismo aqui da Rede Atlântica. É jornalismo. É verdade. Pra botar uma pressão em uns e outros aí, né? O apelido é Gonô dele. É verdade. Diz que a ex dele não larga do pé dele, cara. É mesmo? Diz que, olha, é. Isso não interessa pra nós aqui dentro o que o funcionário faz aqui dentro. É o que importa, né? Ele vai trabalhar no departamento de jornalismo. Jornalismo, eu só digo isso porque. Olha ele com a Rodaica ali, cara. Não faz assim, não faz assim. Não faz assim. Eu digo isso porque, entende? Quando uma ex fica incomodando o cara, não é tão fácil uma nova relação, entendeu? É uma coisa complicada de alguma menina se aproximar do cara. Sabe porque o cara é meio apessoado, cara. Ah, é? Eu não sei, eu não conheço. Agora que conhece, vocês viram o cara ficando de cara com o cara. Ele disputou vagas com meninas? Disputou. E aí ganhou das meninas. Quem escolheu? Quem escolheu? O departamento de recursos humanos. Foi o Peter, e tu, quem é que indicou? A palavra final foi tua, né? Um, dois, três, tu é gay! É gay que eu sei. Olha, passou do limite pra mim. Cara, sempre vai ter uma mulher melhor do que um cara. Sempre. É mais pra estagiar. Queridos, hoje é início da Semana da Pátria. É dia 1º de setembro. Nossas façanhas. Não. Isso aí nós vamos cantar lá no 20 de setembro. Foi no 20 de setembro. Semana da Pátria é o hino nacional e toda a exaltação ao que significa este amor pela pátria e pelo amor e pela bandeira. Pelo território nacional e pelo... do profissional da educação física, você que é professor de educação física. E 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10, e 11, e 12, e 13, e 14, o braço bem na nuca, segura. 17, agora flexiona, força. De 4, isso, agora, forte. 24, 25, 26, forte, vai. Tá bom, tá bom. Abre, abre. E hoje também é dia do Caixeiro Viajante. Epa! Caixeiro Viajante. Caixeiro Viajante. O que é? Não, é isso, que leva a caixa e viaja levando caixa. Exatamente, ele vendia suas mercadorias em suas caixas e viajava vendendo mercadorias. Já fui cachaceiro viajante. Já fui. Agora tá um saco. Cara, um saco viajante. Para com isso. Fica dando recadinho antes do programa, ó. Não sei eu que, não tô sei dando que. Recadinho, não. Eu vou falar tal coisa tá e não sei o que, não sei o que. Tá interpretando mal as coisas. É verdade. Tá o Porã tá tão chato que ele viu o Bruno e. Ai, muito forte. Muito forte para mim. O primeiro passo, né? Vamos aos muito destaques comentados do Clique RBS. A taxa de homicídios no país cresceu, amigos. 32% em 15 anos. Mas no Rio Grande do Sul diminuiu, né? A região sul, eu acho que é a menor taxa de homicídio do Brasil. É, e mesmo assim, toda semana tem... Imagina as como é que mortes por homicídios atingem, em média, 10 vezes mais os homens do que as mulheres. Credo. As menores taxas de homicídio estão em Santa Catarina. Boa! Estado ordeiro, né? Estado civilizado, estado pacífico. Piauí. Piauí? E, pasmem, São Paulo. Qual posso? Cara, São Paulo, eles fizeram um lance legal lá de encher de policial e tal. Construiu um monte de penitenciária, porque a penitenciária ajuda, né? Mais ou menos. Ajuda mais que escola. Ajuda mais que não, escola. Não. Penitenciária ajuda mais que escola. Não, eu sou a favor de penitenciária. Se a penitenciária é organizada, ela ajuda. Tem que ajuda. Botar, ela tem que reeduca. Tem que mostrar pro cara que é o seguinte, não é assim, queridão. Tu vai ser preso, vai ficar um tempo na cadeia em cana. Aí já era. E aí o cara não faz mais, entendeu? Lance é colônia penal, cara. Botar o cara a trabalhar, entendeu? Exatamente, cara. As São Paulo são assim. Incrível. Trabalhar, estudar. É inadmissível o presidiário brasileiro não trabalhar, não produzir pro fazer país, bola, cara. Né? Cara, fazer asfalto, fazer tijolo, fazer claro, muito cara, cara, é inadmissível o presidiário brasileiro não produzir pelo país, que sustenta ele na Será que não pensaram nisso em algum momento? Será que não existe um projeto? Tem vários. Por que que não vai pra frente? Mas fazem, quase toda penitenciária tem o projeto do cara que tá preso trabalhar. Pena, o que acontece? O cara três dias trabalhado. Três dias de trabalho, um dia menos mas de pena. Mas ele pode optar em isso. Querer ou não isso aí. Não, pode, não podia ser opcional. Olha, Magnata. Cara, tu é preso, tu vai fazer tijolo, mas tu vai fazer contra asfalto. A Constituição, cara. Tu não pode obrigar ninguém a trabalhar. Ah, por favor, posso. Não, desculpa, fazer o quê? Tá lá. Agora sim, deve ser muito perigoso morar, tipo, no na Amazônia, não, assim, acho que né? Não, cara. Acho ou que então é no menos Acre, perigoso porque que aqui. Como é que o Acre, que tem três pessoas, tem índice quatro, de homicídio cara. Maior que o Santa Catarina, cara? Os caras tem quatro comem, pessoas lá, os caras vivem se matando tem lá. Muita disputa de terra, né? Muita disputa de terra. Não, e é meio grosseiro. Assim, no entanto, as maiores taxas de homicídio estão no Nordeste, cara. Quer ver? Pernambuco, Bahia lá na peixeira. Eles se matam pra comer, né? Lá na peixeira, né, Magnata? Eu uma vez fui parar na cadeia e aprendi a fazer tijolo lá na cadeia. Né? Fiquei um tempo na rua e... Pelo menos serviu pra aprender a fazer tijolo, né? Eu morei numa cidade na Bahia, Ibiqui, que tinha 2,000 e pouquinhos habitantes. Muito assassinato. Hoje cresceu. E eu vi um duelo. Sabe duelo de faroeste? Ah, para. De peixeira os ou dois de revólver? Caras se mataram. De revólver? Os dois se mataram? Eu não vi a contagem, eu vi os barulhos. Eu tava no restaurante, era o único da cidade, com o faroeste família. Caboclo, né, cara? E aí a gente viu os tiros, era todo mundo foi lá ver. E os dois caras mortos, cara. Cara. Um gênios, grupo aqui cara. E um grupo aqui. Parabéns, marcaram hora e se mataram. Que loucura. Muito massa, né, meio cara? Grotesco, né? É legal que isso aconteça ainda, né, meu? Vá longe daqui. Legal, cara. Não é legal, cara. Cara, eu acho legal. Dois caras decidiram fazer um duelo, foram lá e se mataram. Morreram os dois, que beleza. Por que os mesmos dois caras não foram lá, se era pra resolver quem era o mais não sei o que do que o outro, foram lá e jogaram uma partida de dama. E tu viu que houve ética, uma partida de xadrez. Três. E houve ética, ou então né? Pior, melhor do que isso, então. Larga as armas e vamos sair na mão, eu e tu. Sabe? Vamos se matar, velho. O duelo, ele é o cúmulo da ética. Né? Claro, os caras se odeiam e vão se matar. Mas existe uma regra até o último segundo antes de começar o duelo. Tem que atirar que o cara pode dizer, por exemplo, aquela contagem de costas, o cara pode se virar e matar o cara. Odeia o cara, mata o cara. É verdade, pô. Mas aí, isso aí, se tu faz isso, tem gente assistindo, acabou, tu consegue. É linchado. Acabou. Não, não é nem linchado, só perde a tua moral, né? É. Eu acho lindo, eu acho lúdico, eu acho histórico, eu acho assim, tem um valor. Lúdico, é muito lúdico, é lúdico, sim, com certeza. É, pedagógico, né, Biano? Pedagógico, pedagógico. Pra mim, eu iria, eu pagaria ingresso. Eu pagaria ingresso pra ver um duelo. Não, aí tu pagaria ingresso pra ver a rinha de galo também? É. Rinha de galo, aí é muito violento. Acho muito violento. Aí é muita crueldade. É, muito cruel, muito cruel. Fábrica de DVDs piratas é fechada em Passo Fundo. A polícia prendeu em flagrante um homem que fazia clonagem de CDs e DVDs, além de apreender equipamentos e vários fardos com DVDs piratas. Tá todo mundo clonando, né, Magnata? O homem trabalhava com um computador servidor que carregava ou gravava 4 CDs ao mesmo tempo e outras 3 torres com capacidade para clonar 10 DVDs em cada uma ao mesmo tempo. Deus Deus Deus. Crime organizado. Indústria, né? Vocês conhecem um bom advogado? Mas como assim 4 CDs ao mesmo tempo, cara? Gravava 4 mesmo. Põe uma atriz, vou te ensinar. Quatro, baixa lá da internet. Tu gravava Ivete Sangalo, Lua Santana, Fresno. Não, melhor e ao mesmo tempo. Calypso. E ao mesmo melhor tempo. Que isso, grava, pega a matriz e a matriz replica 20 vezes ao mesmo numa. Tá, mas como é que grava fisicamente? São 4 gavetas? 4 são gavetas. Torres. Tem umas torres gigantescas com 20 gavetas, assim. Os caras põem e vão pirateando, né? Uma indústria aí que ainda não foi descoberta pela indústria oficial, né, cara? Os caras gastam um monte de dinheiro fazendo a Zona Franca de Manaus, podia fazer em casa e vender mais barato. E é baratinho, tá bem, né? O Pianjas hoje, né, cara? Tá bem. É o novo estagiário. A Mega Sena paga hoje um prêmio de 70 milhões de reais. É hoje! Entre quem acertar, rateado entre quem acertar as 6 dezenas. Bah. É a 9ª vez consecutiva que a loteria acumula desde o dia 28 de julho. Bah. Com esse dinheiro, quem acertar as 6 dezenas poderá comprar 2.800 carros populares, 0 quilômetro. Pra que eu vou querer 2.800 carros populares? Não, por quê? Pega vou ter dinheiro pra botar gasolina, assim, cara. Compra um, dois, bom, né, cara? Não precisa comprar tudo isso de popular. 2.800, cara. Ou ainda pode comprar 70 apartamentos de luxo. Aí já melhorou. Aí já tá bom. Aí, pô, é 70. Como é que é, Feta? É isso aí, cara. Tá com uma conta pra pagar na lotérica, 70 milhões? Não. Isso é o que dá, é o prêmio da Mega Sena acumulada pra hoje. Que é Mega Sena? É uma loteria, é um jogo de sorte. É. O cara aposta e ganha essa micharia. Ganha essa michola aí. Meu Deus, não sei que situação que tá o Brasil, né? Tá ruim pra todo mundo. Tá ruim pra todo mundo. Tá ruim, guri. Agora é oficial, criança que viajar sem os dispositivos de segurança vai significar multa de R$ 191,51 e 7 pontos na carteira de habilitação do condutor do veículo. Viajar? Menores de 10 anos. Sim, viajar, que andar, qualquer circular. Coisa. Andar de carro é viajar. Então menores... as crianças estão viajando lá, pause. As minhas crianças estão viajando, faz tempo que eu não vejo elas, Magnata. Menores de 10 anos serão obrigados a viajar apenas no banco de trás do carro e menores de 7 anos e meio a ficarem em dispositivos de retenção especiais, as cadeirinhas. Isso aí. Menos de 7 anos e meio. Cadeirinha. É. Ah, tá certo, cara. Na real, tá certo. Esses dias eu vi uma senhora ali na Cavalhada, na Zona Sul de Porto Alegre. Pô, a mulher tomando um negócio, fumando um cigarro. A criança no colo? Não, e a criança devia ter uns 6, 7 anos no meio dos bancos, assim, conversando com a mãe. Aí é braba, aí é braba. Né, cara? Aí tu tem que fazer uma lei obrigatória. Pedindo a mãe, dá um pé. Aí é brabo, aí é brabo. Tipo assim, né, cara? Dá um gole. Dá um passo cigarro. Pra que os pais passem a cuidar dos seus filhos. Isso é uma vergonha, cara. É fogo, mãe. Eu dei carona pro MC Anão esses dias, ele queria ir na frente, cara. Pô, falei, não, lá. Botou na cadeirinha. Porta mal. Não, lá no porta-malas. Ah, mas é complicado, cara. É complicado. Tinha que fazer isso, cara. Levar um anão na cadeirinha. Porque. Porra, velho. Tá, essa mulher aí, sabe-se lá o que passava na cabeça dela, o que passa na cabeça de pais que deixam seus filhos soltos no banco de trás. Mas a mulher tava num trago, imagina. Ela não tava tomando álcool, tava tomando um refri, mas tava, né, fumando, tomando um refri, dirigindo com uma criança dentro do carro. É, ontem também vi uma cena deprimente no trânsito, um senhor numa caminhonete luxuosa, dessas grandonas e tal. Ali, né? Adoro. E aí ele, com a mão esquerda ele segurava o cigarro, com a mão direita ele segurava e falava ao celular. E dirigia com o joelho. E eu esperando o sinal abrir, eu tava vendo ele na sinaleira. Aí eu, cara, quando abriu o sinal, o que que esse cara vai fazer? E aí eu procurei indícios pra ver se o carro era automático, porque se fosse automático, era só acelerar. Sim. E não era automático o carro. Então ele acelerou, primeiro. Com a mão que se, com a mão esquerda que segurava o cigarro, ele foi lá pra não tirar a mão direita do com o telefone do ouvido, pra não deixar a conversa morrer. Foi lá com a mão esquerda, atravessou e fez a marcha segunda. Tam, tam. Ah, cara, é triste. É demais. Isso é pra poucos. Aí um cara desse aí. Isso é pra poucos, Everton. Cara, invade uma calçada, né? Acaba com uma família, é entra no motoqueiro. É isso aí. Já tem um bom advogado, não acontece nada com ele. Exatamente. Ah, agora. Cadê o AB? Cadê o AB? É verdade, Marcelo. Cadê o AB? É OAB, Marcelo. É verdade, AB. Puxa, cortinha que o AB desce, né, Maurício? É muito bom aquela, viu? Tô ligado aqui no programa, viu, da 6. Eu sou só da 6. Você escuta também? A uma tu tá aqui, né, Marcelo? A uma eu tô aqui ao vivo, aqui direto do Clique Bad News. Fazendo jornalismo verdade. É o Bad News. O que tu achou do estagiário novo? Estagiário novo morreu, não sei se vocês souberam. Teve uma emboscada pra ele. É verdade, aqui no caminho do banheiro. Foi o gordo, o gordo e o feto. Ali no banheiro, ali, apagaram o estagiário novo. É verdade. Não tem contato com ninguém aqui da mesa. Pode contratar uma menina agora. Policiais flagrados fazendo sexo em floresta são demitidos nos Estados Unidos. É verdade. Foram multados em $250. Tá valeu. Eles trabalhavam no condado de Washington, no estado do Tennessee. É verdade. Washington é terrível porque tem muito político. Um homem e uma mulher ou um homem e um homem? Não, era um urso e o leão da montanha. Casal. Mulher é presa após jogar raspirador de pó no namorado. É verdade, ela foi presa. Ela foi detida e acusada de violência doméstica. Uma salva de palmas ao auditório. Porque tem muita mulher que bate no marido. Quem é aqui nunca apanhou de mulher? É verdade. Quem é aqui nunca apanhou de mulher? Só eu apanhei, Marcelo. Só eu, tu e o Porã. É verdade. É verdade, Marcelo. É verdade, não tá fácil, né, mulher? É verdade. Cada vez mais brabo. E cadê da Penha, a delegacia da Penha. Do homem? Mário da Penha. Mário da Penha. Mário da Penha. É verdade. Mulher é presa por não limpar a casa. Pô, essa do aspirador de pó podia emprestar pra essa mulher, né? Pra mulher limpar a casa, pode repetir, né, essa notícia, a Marcelo. A mulher foi presa porque não limpou a casa. Atenção você, mulher relaxada. Essa mulher porca, relaxada, essa porca relaxada, vai limpar a casa! Cala a boca, Marcelino! Cala a boca, olha o processo! Incidente ocorreu no estado da Califórnia do Sul. Havia entre 25 e 30 centímetros de lixo espalhado assim no chão da mulher. Assim não dá, 30 centímetros de lixo! Parabéns a esse marido que denunciou a mulher. É verdade, tá presa, se livrou dessa porca relaxada. Obrigado, relaxada, Marcelo. Desgraçada. Obrigado. Mulher tem que limpar a casa. Tem que limpar, Marcelo. E trazer a pantufa quando chega em casa. Traz a pantufinha e traz uma cervejinha gelada. Tá bem. Vai ficar, cala a boca, Marcelino. É comigo mesmo. Vai daí, Pi. Queridos Pepês, meu nome é Daniele de Massaranduba, Santa Catarina. Lá de Massaranduba. Sou super fã de vocês, ouço todos os dias. Adoro. E já vi várias pessoas virarem seus ouvintes, até minha mãe e minha avó. Massaranduba, que legal. Algumas frases legais que eu selecionei e tô mandando pra vocês. Uma delas: otimista é aquele que, em tempos difíceis, acha que tudo vai acabar em merda. O pessimista tem certeza. Gosto de me rodear de pessoas modestas, por isso minha casa é cheia de espelhos. Ah. Uma nova aqui, ó: tudo é passageiro, menos o motorista e... cobrador e o fiscal. Certo. Fiscal. Convencido fiscal, eu? Né? Antes eu era convencido, hoje sou perfeito. Ah. Homem é igual a chiclete. No início, muito sabor, depois é só borracha mole. Bom! E finalmente, adoro o trabalho, sou capaz de ficar horas olhando pra ele. Que bom, hein, Daniel? Daniel, beijo. Que loucura, né? Boa tarde, galera. Pede pra mandar um... pro pessoal daqui de Laguna, Santa Catarina. Quem manda é a Camila e ela manda uns vida. Como é o nome dela? Camila? K-Miller. Camila? A K-Miller. K espaço merda. Hoje recebi uma multa do condomínio por estar pelado na varanda durante a madrugada da semana passada. Sou casado e tava viajando há 15 dias. Esse virou boi. Boi bandido. Que belo jeito. Hoje fui ao médico e fazer uma revisão. Aí vem. E descobri que sou estéril. Ai. Tem agora filho. Só tem resta filho. Descobrir de onde vem meus dois filhos. Ah! Vida de merda. Ai, ai. Hoje acordei em um motel ao lado de um cara vestido de índio. Sou homem. Bah! E ontem fui a uma festa fantasia vestido de zorro. Era um sinceramente, não quero imaginar o que aconteceu. Foi ontem que eu vi uma freira vomitando numa festa fantasia. E o Superman arrumando ela. É demais festa fantasia. É demais. Tipo, tu vê cada cena. Eu já fiquei com Branca de Neve uma vez. Só. Pessoas famosas. Mulher das cavernas. Mano. Cara, tu sabe o que, que a Branca de Neve disse, contando pras amigas dela no programa de rádio que ela apresenta, né? Fiquei com um anãozinho uma vez. E eu lembro de, na despedida, assim, ela... como é que foi, assim? A gente se separou, né? Não aconteceu muita coisa, assim. E aí ela mandou uma mensagem, ah, adorei. E eu respondi pra ela assim, eu vou pra casa agora. Ah, ai, acabou! Nunca mais ela te ligou, né? Nunca mais. Ah, hoje fiquei sabendo que... Hoje eu fiquei sabendo que o meu ex-marido ganhou 80 mil reais no Torpedão Campeão. Faz um mês que nos separamos. Ah, pois é. Vida real, né, cara? Vida de merda. Vida real, maluco. Torpedão Campeão. Ah, cara. Quero mandar um abraço pra rapaziada de uma lavagem. Uma das lavagens lá da HD. Dinheiro, né? Da HD Farrapos, a rapaziada Web Service. Grande abraço aí. Mandar um abraço pra lavagem também. Lavagem? Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. E ali é do Banco Santa. O Banco Santos. Mulheres espelho. Não, essa aqui não, que aí vão achar que a gente é machista e tudo mais. Não. Vamos ver. Mulheres experimentam mais de 20 mil peças de roupas ao longo da vida. Nossa, que isso, cara. Elas chegam a comprar metade das peças experimentadas. 10 mil roupas as mulheres compram? Ao longo da vida. Sim, em média, as mulheres vão ao shopping cerca de 4 vezes por mês e entram nos provadores com cerca de 10 peças em cada vez. Meu Deus, mas isso é primeiro mundo. Como várias calças jeans, vestidos e sapatos, por exemplo. Pela conta, são 40 itens experimentados por mês, um total de 480 por ano. Então elas compram 20 peças de roupa por mês, se compra metade. 20 peças por mês. No entanto, apenas 5 peças de cada uma dessas investidas em lojas são compradas, ou seja, 240 peças de roupa por ano, 10.560 durante a vida, numa média de 45 anos de ida ao shopping. Quantas roupas já comprou, Fetter, na tua vida? Cara, eu compro muito pouca roupa. Muito pouca roupa. Eu ganho a roupa da minha mãe. Minha mulher que me veste, na real. Olha! No entanto, apenas 5 peças que eu já falei. Mulheres também experimentam regularmente roupa. Pode dizer, cara. Pode dizer que eu sou não, gay. Não, não. É gay, tá gay. Pode falar. Ela te veste. 1, 2, 3. Tu é gay que eu sei. Eu sei. E criancinha. e me despe também, né? Adoro! Mulheres também experimentam regularmente roupas em lojas sem intenção alguma de comprar. É a dodói. Olha só que legal. Para muitas mulheres, experimentar a roupa é a melhor parte. 84% delas saem só pra ver vitrines e acabam sempre comprando uma coisinha que tava em conta ali, dava pra comprar. Mulher esconde do marido, meu. Claro. Mulher esconde que comprou alguma coisa do marido. Não só média, isso, né? Não e baixa preço. Usa com a mãe. Dali a pouco... Quando descobre. Com amante, e quando o cara descobre, ela mente o preço. Ah, nunca viu tua mulher com amante, com roupa nova? Tá querendo me falar alguma coisa, Maurício? Em média, um dos itens comprado nunca será usado. Nunca! 40% delas admitem que não gostaram de uma das peças assim que chegaram em casa. Tipo, experimentou? É que loja tem isso, né? Ah, o espelho. Loja tem o espelho, a iluminação. Aquele que afina o corpo, eu sei como é que é. Exatamente. Eu sei como é que eu compro. É como ficou bom isso? Cheguei em casa e experimentei. Pô, mas não era isso. Pior, da loja afina, cara. Claro, afina. E te deixa bonito. A luz também. A luz te deixa bonito. É por isso que eu fico mal em todos eles, cara. Fica mais fino, né? Estica mais fino. Por isso que eu compro pouco. Ai, tá bem, cara. 85% pra encerrar aqui das mulheres se arrependem de alguma compra depois que já pagaram por ela. Mais ou menos assim o índice do casamento também, né? O índice de casamento também, 85% se arrepende depois. Verdade, acho que é mais. Mas eu tenho outra notícia sobre mulheres. Manda aqui, aí, Alexandre. Assim, qual é a notícia? Mulheres. Estagiárias. Metade das mulheres prefere usar roupas durante o sexo. É mesmo? Durante o sexo, É, entrevistados revelam também que apagam as luzes do cômodo para ganhar mais confiança. Ah, é mais ou menos como faz o Potter, assim, ele sempre apaga a luz. Já fez amor comigo, porra. Eu não vou falar aqui no programa. Eu não vou falar, tu não te lembra. Mas tudo bem. Sexo oral, apaga a luz pra ganhar confiança, Potter? Eu deixo, eu não me preocupo com nada exterior. Eu, quando tô fazendo amor, eu tô focado no amor. No amor. Muito tá bem. Tá com ótimo. Outra pessoa. Tá 48% das... Estou fazendo amor! Com outra pessoa! 48% das mulheres preferem permanecer com pelo menos uma peça de roupa é durante sensual. Uma transa para legal. Melhorar a autoestima. A calça jeans. A calça sensual. Sensual. Acho que é a meia. Eu gosto também. Gente, a van tá indo pro colégio nesse momento. Vamos respeitar. A maioria das vezes comigo era com a calcinha, cara. Não sei porquê. Porã, que isso, cara? Que isso? Você fala isso aí, eu levo uma mijada no ar. Tá um milhão de pessoas. Pera aí, cara. Para aí, porã. Tem umas liberdadezinhas só porque não tá bebendo mais. Vou parar de beber também pra falar essas bagaceirices. Vai ser bom pra tua saúde, cara. Chato. Sabe qual o item que mais permanece no corpo das mulheres nessas horas? A blusa. Sutiã. O sutiã. Sutiã. Homem afobadinho. Um problema com sei, muito porque... Sim, são dois, né? Não, porque a mulher, a mulher não gosta que fique esparramando pros lados, que né? Que isso? Sim. Para, porã! Não, é só uma constatação. Baixo. Já os homens entrevistados não aprovam esse comportamento. Queria falar que o porã também, na vez que a gente fez, ele ficou eu sutiã. Com a... Não gosta que espalhe pro lado, porã. Não, eu espalhando pro lado. E o porã tenta... tem uma outra característica interessante. Ele sai do banheiro. Ele sai do banheiro pelado conversando naturalmente. Isso me assusta. Das vezes que estive com ele no quarto, eu não consegui dialogar com ele. Entendeu? É daqueles que conversam pelado. Pelado, é. E eu não sabia como dizer pra ele, pelo menos uma cueca, porã. Porque eu não consigo. Naturalmente. Tu não consegue o quê? Não olhar? Também. Você sabe que eu tenho uns amigos assim, eles não conseguem não olhar pro cara pelado. Mas é que tem um troço ali apontando pra baixo que eu não consigo saber o que é. Não é uma imagem legal. Não é uma imagem boa. Uma vez eu fiquei no quarto com o Potter saiu do banho, chegou do lado da minha cama. Eu deitado na cama, então ficava na mesma altura, assim. E ele assim, secando na minha frente, assim, secando o pintinho dele, balançando assim na minha frente. É pequenininho, né? E eu. Não, é bom, normal. É bem. Para, é bem, chefe. E aí, o que mais? É agradável, deve ser uma sensação. Tá, e aí, Não, secando na minha cara. Na minha cara, eu deitado e tá, na minha altura. Tá bem, tá bom. Sabe quantos centímetros ficou? 6 centímetros. Nunca mais. A isso. Um palmo. Tá bom, tá bem, tá nunca bem. Nunca mais esqueceu, né, tá dessa bom. Visão. É horrível. Porazinho, acabou, Porazinho. Terminar a notícia aqui, né? Isso é jornalismo. Apenas 36% dos homens, apenas 36% responderam que não se importam que a mulher fique com uma peça de roupa durante a atividade sexual. Eu também não me importo, cara. Não importa. O importante é a atividade. Né? Eu acho também. Tudo, não importa o que aconteça. Fazer amor é legal. Tem que acontecer. Fazer amor é legal. Tem que rolar. Um dia você vai fazer. Mas com responsabilidade, né? Os meninos e meninas. Um dia você vai voltar a fazer. Que ainda não fizeram, é legal escolher, principalmente as gurias, né? Ah, tá no colégio, a pressãozinha das outras que já fizeram. Espera o cara legal, o cara tranquilo, exemplo, namorado, né? Sábado, cara tem balada velho, do Pretinho assim, Santa Maria. É uma boa data. É uma boa data. Cara, que isso? Sábado, balada do Pretinho em Santa Maria. Vamos. No Balari. Aniversário da Atlântida da Santa Maria. Classificados do Pretinho. Tijolos! Concorrência, Magnata. Concorrência não dá aqui no programa. Vendo tijolos de 6 furos devidamente empilhados com camadas de concreto no meio, formando retângulos de aproximadamente 3, 6, 7, 11 e 14 metros quadrados. O engraçadinho manda pra nós. Peça da casa. É bem engraçadinho. Também vendo vidros e esquadrias de alumínio brancas corretamente posicionadas com o sol nascente. Alguns canos vão junto, além de azulejos e um pouco de tinta branca. Se ele soubesse o tempo que a gente ganha, cara, se ele não descrevesse assim. Se ele falar só uma casa. Se ele dissesse assim, ó, vendo... Vou lá pro terceiro... Eu preciso te vendo apartamento... Um pois tem não, tem um cara que seleciona isso aí. Tem um cara. Tem um cara. Mas tem estagiário novo na firma agora. Valeu, Fetter. Bom, o cara tem um apartamento de 2 dormitórios no Jardim Planalto, na planta, 14º andar. Não tá pronto ainda, tá em construção. Alto, hein? Árvore alta, hein? Previsão de entrega dezembro deste legal. Ano. Condomínio tem uma vaga na garagem, portaria 24 horas. Uma vaga só na garagem no condomínio? Tá bom. Cara. Uma vaga. Cara. Dá briga entre tem condomínio que não tem, cara. E é dele? Não, uma vaga no apartamento dele. É cara. Burro. piscina, quiosque na piscina, churrasqueira, churrasqueira e forno pra pizza dentro do terreno do condomínio, academia, salão de festa infantil. Academia é bom. 175 mil reais ele tá pedindo, Potter, aqui neste apartamento. Aonde que a gente no Jardim Planalto. Não é necessário ter todo o dinheiro, pois eu ainda pago pra construtora uma parte do valor do imóvel e quando o mesmo ficar pronto, pode-se tirar financiamento. Enfim, é o AP dos sonhos, Potter. Eu tô procurando um apartamento, aliás, queria abrir aí. Quem tiver apartamento pra vender, pra dividir, preço legal, né? É o meu primeiro apartamento, então não é um apartamento, né? Pra toda a minha vida. Mande informações pra pora@atlantida.com.br. Tá bem. É, o apartamento diz que é o apartamento planta, dos sonhos, né? Comprou há 2 anos. Bom, maiores informações lá com Vendo AP planalto@gmail.com. Vendo AP planalto@gmail.com. Oi, galera do Pretinho, meu nome é Pedro, sou de Criciúma, tô precisando da ajuda de vocês. Vamos combinar o seguinte, né, com a galera que tá vendendo. Tá com muita paciência. Que tá... Não, é que a gente perde tempo, cara. Sabe o que, que é? É que a gente perde bastante tempo, cara. 28 pra uma, já não falou nem o Almir vai querer vender a parada não, dele hoje ali. Não tem, hoje não tem, hoje não vai. Então vai talvez direto, tenha. Ó, vendo tal coisa é tanto, e-mail é tal. Mas aí perde a graça, cara. Tu acha que perde a graça? Tá bom, cara. Fazer uma reunião no intervalo? Vamos. Olá, vamos, galera. Vamos. Não, podemos não sala, fazer tá? Também, né? Só na minha sala uma reunião. Olá, galera do Pretinho, me chamo Pedro, sou de Criciúma, tô precisando da ajuda de vocês. Tô indo tirar umas férias e tô me desfazendo de algumas coisas pra ter grana pra curtir. Sempre fui fã de prata, correntes, anéis, tá pulseiras, bom. Já vendi quase tudo e agora tô vendendo uma corrente de pura prata italiana, 60 centímetros de comprimento e 150 gramas. Ah, do quê? O preço está a metade mais barato por se tratar de uma venda com urgência, 250 reais. Se tiver algum interessado, podemos negociar. Sou flex, ou melhor, flexível. 100% flexível. Eu também. O e-mail para contato é vendocorrente@hotmail.com. Oh, vendo corrente. Quantas gramas? É 60 gramas. Ah, eu gostei daquele negócio não, da planta. Não, não. É 150 gramas. 150 gramas e mais uma pena planta. Tá qual bom, era planta? Isso então. Obrigado aqui. Manda o vendocorrente@hotmail.com. Show do intervalo. Vamos faturar. Vamos, Almir. Olha esse momento que já ficou tradicional aqui no tradicional, meu. Esse momento que todos esperam, né? Tá é todo verdade, mundo esperando. É verdade. Tô vendendo hoje com uma pechincha. Vai, uma barbada, aí. Como diz aqui no sul, uma barbada, um carro smart. Smart? Conhece um carro smart? Inteligente. Smart um carro smart. Inteligente, vendendo um smart aqui. Só cabe uma, seguinte, pena, né? Só cabe é o 147. Né? 147. Smart é um 147. 147, exatamente. O smart, porque tu vira o volante pra um lado, ele vai pra onde ele quer. Certo. É muito inteligente esse diferente carro. Diferente de todos os diferente. Outros. Diferente. Tu vira pra direita, ele continua reto. Vira pra esquerda, continua reto. Certo. Certo. Ele é um carro inteligentíssimo, esse carro aqui. Ele não obedece a burrice do proprietário, do motorista. Entendeu? Tem 3 defeitinhos, buraquinho. Tem esse problema de folga na direção e um sensor para não deixar o motorista dormir, que é o no sleeping. Como é que funciona? Interessante feito isso aí. Barulho na suspensão. Aí, no sleeping, tá andando, tá, fica o tempo todo fazendo barulho, né? A princípio, você acha que o carro tá se desmanchando, mas é normal. Aquilo ali é veículo verde abacate com detalhe nossa. Cinza de Durepox, único dono. Tem só meu nome nos documentos, não tem sócio. Diz aqui o nosso querido Pernilongo. Pernilongo, arroba Orkut, YouTube, arroba vai tomar banho, estagiário novo, .com.br. Manda um planejamento. Planejamento. Viajando todo de Codeca e um pode ficar tranquilo pro Jamanteiro da Codeca. Tá bom. André do Caxias do Sul. Voltamos em seguida carro, com hein? O Pretinho Básico. E-mail tá dado. Tá bom, amigo. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo, pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está conosco nas duas edições do programa e que também ouve depois no site, baixa o podcast do Pretinho Básico. Podcast, malandro! Agora no Pretinho Básico. Bola! Bola nas costas! Ô, doutor Alceu, antes de lhe chamar aqui, não, quero mandar um abraço para a comunidade corintiana que mora em Porto Alegre. Não, não é assim, cara. Não, não. Salve o Corinthians, o campeão dos paulistas. pistóis. Paga, paga, paga. Eternamente. Paga, paga, paga. O campeão dos paulistóis. Paga, paga, paga. E quando ganha um brasileiro é roubado. Mas de qualquer forma. Libertadores de pensão. O Corinthians tem uma. O Corinthians tem uma frase linda no hino que eu digo assim: és do Brasil. És do Brasil. O clube mais brasileiro. Eu acho. Corinthians é agora, o clube mais brasileiro. De qualquer forma, quero mandar um abraço pra comunidade de 400 e poucos corintianos, paulistas, paulistanos morando em Porto Alegre e que ontem estavam reunidos lá na HD da Farrapos. Fica lá e cantando as músicas da torcida e tudo mais. 100 anos hoje. 100 anos hoje do Corinthians. E né? Pra eles vai a frase célebre de Nelson Rodrigues: não existe solidão maior que a companhia de um paulista. E no filme Cidade de Deus também tem assim, até porque nenhum paulista pode ser legal. Agora, fielzão. Não, mas são legais, galera nos escuta, todo mundo com a gente. Fielzão, grande abraço. O Kibiloco colocou no Twitter e é real. Fielzão é nome de torcida de corno, né? Cara, o Kibiloco é uma mala. Fielzão, o nome do estádio. Fielzão. Mano, a gente colocou no blog do Pretinho ali uma homenagem ao Corinthians. E quem também tá de aniversário é o Avaí, doutor Pedro. É verdade, aí Avaí. O Avaí tá fazendo 87 anos. Vamos, Avaí, vamos, Avaí. Sempre ganhando o Catarinense. O que mais que tem aí, doutor Alceu? Hoje tem jogo da dupla Grenal, hein? E ontem teve o Figueirense, né, doutor? Verdade, é verdade. O Figueirense é o líder da Série B, doutor Pedro. Verdade, doutor. Mas empatou ontem com o Barra. Tá. Aonde? 2x2, vem Figueirense. Ah, é? É, batamento. Jogou bem. 2x2, mas é o líder da Série B. Hoje o Grêmio recebe o Guarani de Campinas no Olímpico e o Inter vai jogar na Bahia contra o Avaí. E o Avaí? O Avaí? Acho que o Avaí é amanhã. Peguei, né? Vou parar tudo. O Avaí tem aniversário. E o Corinthians não joga contra o... É, por causa da festa. Contra quem? Contra o Atlético Paranaense. Mas não lembro. Não sei. Mas eu sei que o Corinthians não joga hoje por causa da festa do Corinthians. O Avaí também não joga hoje. Joga amanhã, então. Por causa da festa do Avaí. O Inter é na mesma hora, 7:30. 7:30 da noite, os dois. O Avaí pega o Santos amanhã, hein, Santos? Vamos ver qual seria aqui. Hoje tem Fluminense e Palmeiras também. Do Corinthians. Vamos ver se joga onde aí, pessoal. Vasco. Tem Fluminense e Palmeiras também, né? O Muricy contra o Filipão. Vasco e Corinthians. Ah, Vasco e Corinthians também. Isso aí. Tá bom, era isso então, doutor Alceu. Era. Muito obrigado, doutor Alceu. Oi, meu nome é Vinícius, quero mandar uma velha pro meu irmão. Velha! Ah, velha! E a frase é: não devemos ter medo dos confrontos. Até os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas. Que veadagem. Acho legal isso. Esta frase é de Charles Chaplin. Não é a dele. É isso aí, cara. Não é a dele. Charles Chaplin. Não é a dele. Imagina o contexto pro Charles Chaplin falar Vinícius isso. Vinícius Fremen. Valeu aí, Vinícius. Serva, quem fala assim: não podemos ter medo dos confrontos. É. Nunca ninguém falou nenhuma frase. Sabe essas frases? Todas as frases, todas elas, nunca ninguém falou. Não, escreveu. Não, nunca ninguém. Nunca teve isso. Assim, esse momento que o cara para tudo e fala assim. Eu tenho que concordar contigo. O homem é um meteorito que, juntando-se com a mulher, vira uma força superior. Nunca ninguém fala essas coisas. Não é a tua mesmo, cara. É porque agora, não é a tua. Agora, né, tu pega o Pi, por exemplo. O Pi é um... Fala uma frase, é um Pi. Uma das frases mais sensacionais que o Pi tweetou. Ele tweetou nesta madrugada. E a frase é a seguinte, Pi. Ah, é prazer agora? Sim, por favor. O Twitter desperta o babaca dentro de cada um. Cara, que perfeição esta frase, cara. Porque tu te apresenta no Twitter da forma mais pura, né? Mais natural. Frase boa, não precisa explicar, cara. As pessoas leem... Sobre o Twitter... Agora, não vou explicar, cara. Sobre o Twitter, as pessoas leem cada tweet dos seus seguidores, ele é timeline, como elas são, não como... A pessoa que escreveu. Sim, mas isso é pra vida. As pessoas te enxergam como elas te enxergam, não como tu é. Não, especialmente em coisas escritas que não tem entonação. O cara escreve de um jeito e é a entonação quem dá quem lê, não quem escreveu. Tanto é que uma coisa que tu escreve é bem recebida e mal recebida. As duas coisas ao mesmo tempo. Depende de quem recebe. Exatamente. Né? Mas é que tem que também tentar avaliar. Isso é boa interpretação de texto. É, o Fetter escreveu, o que eu conheço o Fetter é isso e isso, talvez ele tenha tentado dizer isso. E não avaliar só com a tua, tua vida. É, as brincadeiras quando são escritas, não são... Mas exemplo, é que no Twitter também tem todo tipo de pessoa, né, cara? Sim. Tem gente, por exemplo, que não sabe escrever português. Tem gente no Twitter que até sabe escrever português. E tem gente que tem 8 anos no Twitter, 9 anos de idade no Twitter, entendeu? Tem gente com 70 anos de idade no Twitter. E a grande sacada da comunicação é tu ter a capacidade de ler conforme a... não conforme tu escreve, e sim como outra pessoa disse. E essa é a grande diferença, né? Do entendimento e do desentendimento. Mas de qualquer forma, é uma relação impressionante o Twitter, né, cara? Ele é rápido, né? É rápido, a forma de comunicação é dinâmico. Aliás, demais, é sensacional. O Twitter do Pretinho Básico está nesse exato momento com 110.708 seguidores. Demais, hein, cara? É o único programa regional entre os mais seguidos no Brasil, entende? Sei. Todos os programas do Brasil, os mais seguidos, são nacionais. Nacionais, em rede de TV nacional. Ou de rádio nacional. Ou rádio. Né? O Pretinho Básico é o único que tem entre os seguidos que só tem em dois estados. Uhum. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quando você tá sendo rejeitado e não sabe. Quando, Pianjos? Quando você pede o telefone dela, ela pergunta, pra quem que é? Que mal. Uma vez meu primo Timóteo pediu horas. Fazia tempo que tu não falava do teu primo Timóteo. Pediu horas pra uma menina e a menina saiu correndo. Achou que era um assalto, cara. Grande fase. Que fase do Timóteo. Deve ser tão bonito quanto tu, Timóteo. Ele é, a família tem esse dom, né? essa iluminação divina. Sim. Os Pianjos com essa cara de marginal, tava um dia parado falando no celular e um cara chegou pra ele: quanto é que tá o jogo aí, meu? Né, no primeiro encontro, ela pergunta se não se importa se levar um amigo, o Carlinhos. Opa, no segundo encontro, ela fura com uma desculpa esfarrapada, tipo, meu peixinho dourado morreu, tô de luto. Mas o Carlinhos aparece. E aí o Carlinhos gosta de você pra caramba. Ô, Carlinhos. Ô, cara, agora eu me lembrei que o Pianjas já foi confundido como o tio que pega o bilhete ali no parque de diversões, né? Ele tava com a filha. Eu com a minha filha vendo os negócios lá, para uma menina e diz: quanto que tá, tio? Não sei, querida, quanto tá. Eu não trabalho aqui. Daí depois fui no carrossel, a menina me deu o negocinho. Outra menina me deu o negocinho. Não, querida, não trabalho aqui. Tava mal, uma fase mal. Como é que tava vestido, cara? Tava que nem agora, assim, hoje. Ah, então tá explicando. Então quando tu dorme junto pela primeira vez com a mulher, ela explica que vai dormir vestida. Porque aí, segundo leu numa revista, faz bem pra pele. Ah, tá bom. Quando tu consegue finalmente ter a primeira transa com ela, a posição favorita dela é costa com costa. Cachorro é assim. Você fica doente, ela liga, diz que não vai poder te visitar, ao menos a menos que o médico garanta que a sua doença não pega. Você é apresentado pros pais dela e o pai dela te olha de alto a baixo, depois olha pra ela e pergunta: o que a gente fez de mal pra ti? Vocês vão num casamento, né? A sua namorada é a única que não corre pra pegar o buquê. No primeiro ano de namoro, ela vê o ex na rua e diz pra você: rápido, finge que é meu amigo. Um ano de namoro. Um ano. Tira a mão, assim, bota a mão nas costas. Empurra, cara. E aí, vamos ver aí, Pia? Vamos ver. Sabe o que eu tava lembrando aqui, uma hora que tu tava lendo o e-mail, no, é... Como na primeira consulta que o cara vai num médico, é sempre a mesma coisa, né? O cara fica contando, fica dizendo, ele pede o médico pra que tu diga o que, que é que tu tá sentindo, né? O que tá sentindo, Pedro? E aí o médico, não. Tu é o paciente, tu vai falando e o médico fica assim pra ti. Vai falando. Eu tô com uma dor nas costas também, assim, umas marcas nas minhas nádegas, de mão. Ele entende tudo, né? E também uma dor no pescoço. Uhum. E a minha mão tá toda arranhada. Uhum. ele vai anotando e tirando as conclusões. Uhum. Né? E esse vai me deixando nervoso, cara. E aí ele começa a falar: eu também tô nervoso. Porque o quê? Isso é ruim. Diz que tu não foi em psicólogo ainda. Não fala nada. Potter, um psicólogo ia te fazer tão bem, pô. Mas eu tô certo, cara. Acho que é um psiquiatra, cara. Um psiquiatra ia ser melhor. Cara. Ia ser melhor pra ti. Olha isso. Tá tudo certinho na minha vida, tudo certinho. Eu te indicaria uma psicóloga. Um amor ou outro mal resolvido. O resto. Pois mas vamos numa piadinha do Cristiano Manuel, então. Trilha! Vamos lá! Aí. Animação, galera! Chegou pelo seu amigo João e Fedão. Ô, João, eu estou precisando de dinheiro e vou tirar algum órgão do meu corpo para, quem sabe, receber a indenização. Deu uma ideia, por gentileza, e o que eu posso fazer? Sim, pegue uma faca e corte uma das mãos, que tal? Oh, mas como vou cortar a outra, disse o Cristiano Manuel, se eu cortar uma. Ah, é verdade, já sei, vou te dar uma ideia. Vai até a linha do trem, coloque as duas mãos no trilho e quando o trem vier, ele corta as mãos fora e pronto. Caramba. É uma bela ideia. Foi o Portuga pro trilho, esperou o trem, botou as mãozinhas ali. Quando o trem chegou perto, Cristiano Manuel se desesperou, colocou as mãos no rosto e disse: eu não quero ver isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Piada agora do poder. Apoio. Refrigerantes Bila Bilu. Se você não toma no copo, toma no canudo. Oba! Essa, Bila Bilu. Essa pedra vai pro Andy, pro Dodô, pro Leandro, pro Rodrigo Milan. Ou Milão, Milan. Lá do curso técnico de informática Concórdia em São Leopoldo. Adoro o Andy. São os coleguinhas do meu irmão, o gordo. Olha. E aí uma loira em seu Mercedes estava dirigindo acima do limite quando foi parada por um policial. Uma policial também loira. As duas aí. Nunca tive essa sorte. E a loira policial disse: por favor, sua carteira de motorista. Carteira de motorista, o que é isso? Como pode ser tão burra? É um documento que tem sua foto. E a loira motorista pega a sua bolsa e começa a procurar o documento com a sua foto. Quando acha um estojinho de maquiagem com espelho, abre e vê o rosto. Ah, achei! Ai, ai, ai. E aí a policial: deixa-me ver. Aí a motorista lhe entrega o espelho, ela olha e diz: por que não me disse antes que você também era policial? Muito legal essa piada. Boa. Ô, Porozinho, o que, que tem aí, Porozinho? Eu tenho uma piada velha. Piada velha do Porão! Restaurante Merci Beaucoup. Pra pagar tem que dar o cheque. Ô, Magnata, só antes da piada velha, quero dar um toque que foi aceso o fogo simbólico lá na a redenção. Chama, né? Legal, a chama. É, chama da a pira, né? A pira da paz. Aproveitaram o Fortunati, não precisou de escada, né? Acendi lá hoje de manhã, tá, Magnata? Tô esperando a galera. Boa pausa. Bom, aí, gurizada do Pretinho, eu sou o Antônio Carlos de Santa Catarina e tô enviando essa piada velha. Einstein foi a uma festa e não conhecia ninguém. Logo, o Albert Einstein. Foi tentando se misturar aos convidados e chegou, né? Oi, como vai? Ah, vou bem. Qual o seu QI? 250. Então logo Einstein começou a conversar sobre física quântica, teoria da relatividade, bombas de hidrogênio e etc. Andou mais um pouco e encontrou outra pessoa. Qual o seu QI? 150. Então, novamente, começou a conversar, só que desta vez sobre política, desigualdade social, reforma agrária. Isso aí. Andou mais um pouquinho e encontrou a terceira pessoa. Ah, calma, vai! Mas era chato. Einstein gritava muita. Tudo bem, diz o outro. Cala a sua, quem aí? É que já bebeu um pouco. É sim, já tava ficando bêbado. Boa. Então começou a conversar sobre desemprego. Qual aumento... era o QI dele? Era 100. Começou a conversar sobre desemprego, aumento dos combustíveis, Bin Laden, aquela coisa. Jornal, né? O Einstein tava falando sobre Bin Laden, né? A piada tem tudo. Andou mais um pouco. Piada, é ficção. É uma piada velha atualizada. É isso aí. Não, andou mais um pouquinho e encontrou outro, né? Ei, como está? Tudo bem? Ah, tudo ótimo, seu Einstein. Como a sua QI? Ah, 50! Legal que todo mundo sabe o QI nessa festa. E aí? todo mundo não sabe o teu QI, pô? É a festa do QI. Alguém aqui sabe o seu QI? Eu não sei. Qual é o teu QI, Maurício Amaral? 101. Ah, não é possível. É? Tu não tem mais que dois dígitos de QI, Maurício Amaral. Obrigado. Eu não, 101 de quanto? 101. Não sei, quanto? Prefiro não saber, né, cara? Pra continuar me enganando. Do cursinho lá que a gente fazia até de 101. E de lá pra cá. Pegava o professor. Muito. Horrores, especialmente depois do cafezinho do Pretinho. Bom, daí é o seguinte, ó, cara. Daí ele chegou, a pessoa tinha 50 de QI. Aí o Einstein começou a falar sobre a Casa dos Artistas, o Big Brother, Adriano Galisteu, Luciana Gimenez, Rosiana Sarney, Jader Barbalho, aquelas coisas. Velha, né? Aí deu mais uma volta e encontrou outra pessoa. Cara, qual que mala sua? Esse ano. Qual a sua, QI? Festeiro, né? Ah, é 5,5, seu Einstein. Meu Deus. Ah, moleque, beleza, e o nosso Coringão? É, o Corinthians, o campeão dos paulistões. Pô, cara, eternamente. Pediu aqui um fiadapu. Sempre ganha dos paulistões. Toda a turma de de engenharia da UFSC. Valeu. Deixa eu contar uma última piada, hein, Cando, já que a rodada é de piada aqui. E atenção, uma última piada. A Rodaica vai pagar 50 pilas, só pra deixar registrado, né? Estrelas móveis estão fora, estão fora. É que a Rodaica edita o patrão, ela dirige o patrão. Só que finaliza o patrola também. A carteira é diferente. Não é fácil a vida dela. Carteira é diferente. Carteira é diferente pra dirigir patrola, exatamente. É D. O sujeito vai ao médico pra ver se resolve de vez o seu problema na dependência de charutos. Terrível isso. Doutor, tô toda noite, doutor, não consigo me deitar sem antes fumar um charuto. É bom fumar um charuto antes de dormir, Magnata. O médico adepto dos médicos dos métodos antigos lhe aconselha então a técnica da aversão. Bem, já que o senhor adora um charuto, vou fazer com que tenha nojo dele. Toda noite, antes de deitar, o senhor vai pegar um de seus charutos e vai, digamos, enfiá-lo no reto. Opa! Em seguida, colocar o charuto de novo na caixa e vai agitá-la, de modo que não consiga distinguir o charuto dos outros, dos demais. É evidente que, deste modo, o senhor não ousará mais fumar nenhum charuto com medo de estar pegando o charuto errado. Boa! Ah, muito obrigado pelo conselho. Vou tentar hoje mesmo, doutor. Foi o que ele fez. 3 semanas depois, estava de volta lá no consultório. O quê? O senhor outra vez? Não me diga que meu conselho não funcionou. Este método sempre funciona, mesmo nos piores casos de dependência. É, bem, de fato funcionou. Digamos que pelo menos eu consegui transferir a dependência. A piada podia acabar aí. Podia. Mas ela tem mais um pouquinho. Ah, é mesmo? O que o senhor quis dizer? É, doutor, é que eu não fumo mais charuto, não fumo mais. Mas agora eu não consigo me deitar sem botar o charutinho lá, doutor. Foi bom, ótimo. Teve dois finais bons. Era isso. Não precisava. Aqui você decide o final. Não precisava. No transferir a dependência, tava inteligentíssima. Eu não tinha entendido, Maurício. O meu QI baixou. Baixou. O meu QI tá 99. Tá bem, queridos. Muito obrigado pela audiência, pela preferência, pelo pretinho básico mesmo, de verdade. Fala, Maurício. O QI de 101 é mediano. Eu fiquei bem de cara quando descobri isso aí. É mesmo? Fiquei muito feliz. Batem o 101 de QI, cara. Por isso que eu te perguntei isso, em relação a quê? É Zé, é QI de Zé, é mediano. Todo mundo tem um Zé QI Mané, de Zé ao redor de 100. Mas tá justo, né? Eu também acho. É bem feliz. Que tu é mesmo. Eu não queria falar aqui, cara. Eu também fiz o teste QI, o meu deu 181. Mas eu não queria, não vou ficar me exibindo, entendeu? Com as minhas medidas. Não, mas isso daí, a gente falou não começa, tá, Feta? Não começa. Que é, Piange? A gente tá falando de QI, não de outras medidas, cara. Não, QI é uma medida, medida de inteligência, né? Abdômen, cara. O quociente de inteligência. É uma medida. Então seria CI, né, cara? E aí, o Geizo? Nós voltamos logo mais às 6 da tarde. Obrigado. Chega conosco mais uma vez no Pretinho Básico. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Geizo quer ser ator. Rebeca do Teta. Rebeca, que é Geizo, salada. Como? Geizo, meu. Sim. Escola de atores? Sim. Então, gostaria de ser ator, salada. Tu tem que fazer algum curso. Mas aí não é curso, meu. Como? Aí não é um curso, meu. Sim, nós temos cursos aqui. Então, tipo, tem um perfil, tá ligado? Para atuar, tá ligado? Acho que tem tudo a ver, meu. James fica testando. Sim, tu tem alguma experiência em teatro? Não, tipo, eu engano a minha namorada também, tá ligado? Tipo, eu faço um teatrinho ali, tá ligado? Tipo, gente, eu acho que não vou sair, tá ligado? Tipo, isso não deixa de ser um teatro, tá ligado? O que tu acha, meu? Não sei. Não, tipo assim, eu finjo ser eu mesmo, tipo, quando não é eu, tá lá? Você tá entendendo, meu? Sim. Oh, então. Sim. E alô? Tá vendo no fundo lá? Não, tá me ouvindo, meu? Na aula de teatro. Não muito bem. Alô? Quer que eu grite, meu? Alô? Qual é o seu nome, meu? Tá meio ruim a ligação. Não, eu tô te ouvindo bem, meu. Quer que eu ligue de novo, meu? Faz assim, deixa teu número que eu tenho que atender uma pessoa e eu ligo de volta pra te passar a informação. Começou a mulher. Se eu tô querendo falar da tua área, eu gostaria de saber, tipo, quando é que começa o curso, meu? Não, eu sei, só que agora eu tenho que atender uma pessoa, tu não pode deixar o teu número que eu te ligo depois. Então tá bom, meu. Qual é o teu nome, meu? Rebeca. Mas tu atua também, Rebeca? Sim. Então tu é uma atriz, tá ligado? Sim. Desculpa, eu tenho que atender uma pessoa agora, eu já te ligo. Ah, bicho, só uma questão, tá ligado? Tipo, eu sou um cara, meu. É tipo, pesado. A minha mãe acha que sou parecido com o Rodrigo Santoro, tá ligado? Isso eu acho uma coisa boa, tá ligado? Pra usar quando na atuação, assim, não é, meu? Sério, não, eu tenho que. Eu já te ligo de novo. Tu tá atuando, meu? Não. Tu é atriz, né, meu? Eu não consigo, tipo, acreditar em atores, tá ligado? Eu não sei agora se tu tá atuando, meu, tá ligado? Tu tá atuando, meu? Alô? Não. Não ou sim, meu? Desculpa, mas eu te ligo depois, eu tenho que... A gente tá praticamente fazendo um drama agora, tá ligado? Uhum. Com licença, eu Rebeca, não me deixe, tá ligado? Rebeca, não me deixe, tá ligado?